para pouso, continue a aproximação, aguardando a pista livre. P5240 para interceptar o localizador, curva à direita para o 140. Direita 140, P5240. P566, reduz a velocidade para 200. 200. Do 076 no solo ao 59, livra a direita, 121 do sinal 9. 219, livrando a direita, 4076. Estabilidade, tomado 4. O Romeu Golf Vitor para siga. Livre pouso na 10, 21, 30 graus com 89. Livre pouso, baixado travado, 6740. 35490, após o pouso do tráfego do objeto nacional, ele mantém em pista 10. Via Alfa, sua frente, porte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, com certeza. P5240, reduz a velocidade para 1809. 1809, 5240, pode prosseguir na descida? P566, mantendo 060. Trip 5240, reduz a desça para 3000 pés, ajuste 1094. 3104, 5240. Minha alternando Salvador para o Brasil. 4463, direita, ponte espera 186, 1014, boa viagem. 1014, estado, direita, ponte espera 10, 186, 14, 4462, boa tarde. Reporte pronto para descer. Pronto? 4472, 1500 pés. Ajuste 1014. 740 no solo 01, no livre à direita, na 21 decimal 9. 719, 7740. Seu PS reduz velocidade para 1809. 4198-3566, ajuste 1104. Trip 5566, vetoração para sequestramento, curva esquerda para o 015. Confirmando, então, 3566, vetoração para sequestramento, curva esquerda para o 015, seu limite ao localizador, desça para 4000 pés. Pela vetoração 015, limitado pelo localizador, desce a 4000-3566. Trip 5240, desça para 2000 pés, complete a aproximação. 2000 pés é para o 3566? Trip 5240, desça para 2000 pés. 2000 pés, ciente, o 5240. Go 1600, chame torre no 8, decimal 6. 8600. Tá, 3566, desça para 3000 pés, o ajuste 1094. 3000, tá 3566. 08, autorização, 390. Tá, avisando a gente, vai travar. 5490, decolou 03, 119.35, controle. 1935. Pelo 600, tô no visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 150 graus com 99. Livre pouso na 0, bora 600. Está vendo, está a 20 milha, dá retorno para um procedimento ILS Salvador, é aqui na novembro. 5490. Zulu November, curve à direita na proa 1, na proa 200. Mantém 4.000, tanto 3566 desça para 2.000 pés. 2.000, 3566. Tanto 3566 desça para 2.000 pés, lança para o intercepto localizador. Frequência 9 mantém escuro, trip 5240, chame torre 8 nesse momento. 3642, Alfa Vitor Juliette, reporte na alta voz. 5240, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 4 na LS, curve à esquerda, na proa 275. Proa 275. Controle trip 5490. Trip 5490, contato radar, Sanjo 200, saída MOM. 200, tá na restrição do 110 da 15 milhas do DME. Confirma para o controle? Você está livre da restrição do nível 110 a 15 milhas do DME do VOR Salvador. Trip 5490 negativo. A gente vai cumprir a restrição. Você encontra-se no pátio 5, vai se movimentar dentro do pátio 5 mesmo? Claro, sem problemas, comandante. 1219. Sareza, por favor, aguarde. Fernando. 6740, aponta no operante, porém o gate não. Tá tudo autorizado, 2230, contato. Confirma a instrução, prepara o Eco Índia Novembro ou Eco Zulu Novembro, descer para 3.000. É porta chegada. Dino 40 graus com 89. Livre pouso, trip 5240. Azul 4463, após o pouso da aeronave da trip nacional, ele mantém a pista 10, prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. Após o pouso do ATR, não me zero, ali mantém 4463 aqui. Estabilizado, TAM 3566. TAM 3566, completa aproximação, torre no 8.6. 275, descendo para 3.000 pés, Eco Índia Novembro, tá bom? Zulu Novembro para intercepção. Com Índia Novembro, mantendo o 070, foi na proa 275. 070, na proa 275. Tem entendido inicialmente descer para 3.000 pés. Eco Índia Novembro está mandando 70. Eco Índia Novembro negativo, mantém o 070. Negativo, aí sua mão de acesso com zero descida. Cliente, desça para 4.000 pés. Eco Índia Novembro descendo para 4.000 pés. Posso fazer isso? Zero ingresso agora, Juliette, portão 02. Juliette, 02. 3490, pós Momo, pode voar Petrolina. 3490, mantenha. Tenho 490, mantém o perfil da saída. Vai manter. Eco do Novembro, deixa para 2.000 pés. Eco Zulu Novembro é autorizado, ele é reporte estabilizado. Eu confio, mande o código para 0254. entrada no centro de Santa Fé. 5240 trip, pousou livrou, táxi via Alfa, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, tem que ser. Alfa voo no 697, deixa para nível de voo 050. 050, voo no 697. Alfa Vitor Juliette, também é torre no 8 decimal 6. Para a torre, 8 decimal 6, obrigado, boa tarde. Alô, bom dia, voo no 322. 754. Esquerda, esquerda, boys, portão 8, champa. Para aí, pronto, voo no 754. Paulo 2230, estacionado para o táxi, 432 a bordo, 3 horas e 20, alterna Palma 2. 3566, tem livre pouso na 10, 21, 60 graus, com 79. Livre pouso no 0, tá 3566. 432 a bordo, 3 horas e 20, alterna Palma 2. 2230, livre táxi, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 186, 1014, uma boa viagem. Alfa, parte principal, 2230. Bora para 5.10, Índia Novembro. É com Índia Novembro, vê se mantém 5.000 pés devido ao tráfego. Uma hora, meia dúzia de milha, descendo 4.000 pés para 1.500 pés, Ampapa Alfa, Tango 4. Oscar Tango, na escuta do solo? Tango, o solo está tentando uma chamada com o senhor. Faça o cheque rádio, por gentileza. 1219. Não recebe. 4463, 2000 pés, da Euleda. 4463, saída da El, sobre o 1160. 1160, da El, 4463. Gol 924. Gol 924, mantenha 6.000, reduz a velocidade para 2.009. 5.997. Gol na 697, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0.9. 4.014, confirma? Azul 1.997, desça para 2.000 pés, e VLS é com estabilidade. Pode voar da EL 4463, Azul? Azul 4463, autorizado da EL. Da EL 4463. Azul 1924, vetoração. Gol 1924, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 015, seu limite ao localizador. Esquerda 015, limite ao longe, gol 924. 4.697. Gol 1697, deixa para 2.000 pés. Autorizado VLS, é bom estabilizado. 2.000 autorizado a Travel, no 697. Gol 924, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 362. Eco Zulu Novembro, chame torre, no 8 decimal 6. 8 decimal 6, Novembro. Pula à esquerda, saída Momo Frote. Controle 1-19-35, transponda 5426, o Webis 67. Fortaleza autorizada, 330, presumo 19, tentando da 10, curva esquerda na Momo Frote, 19-35, controle 5426, transponda 7-21. Correto, chama pronto, 6721. Senhorita, se possível, poderia dar a Frote já para a próxima Paulo Frete, cruzar 17 já para fazer a parte pela esquerda, dar 17. Negativo, aproximação do nosso site, céu número 2. Você vai seguir o procedimento de aproximação perdida, mantém proa, subida a ascensão a 2.000 pés e chama o controle. 119.35, prosseguindo para a rotatória, ok? Assistente, prosseguindo o procedimento de aproximação perdida, chamará o controle e voando para a rotatória. 3144, formação Oscar, boa tarde. Boa tarde, prossiga na chegada Mari, desça para o 050, acionando a identificação, TAM 3144. Confirme qual nível para o TAM 3154, 3144? 050, 50. 0050, deixando o Trolley 119.35 e o transponder é o 0274, o Charlie Oscar Tango. Afirma, agora vai aproximar para o ponto final lá no 7, ó. Copiado, mantém o eixo subindo para 2000, Zulu November. Mantendo o eixo subindo para 2000, November. Tem um campo à vista, o Romeu Vitor. Romeu Golf Vitor, prossiga a descida para 1.500 pés, chamando torre 118.6. 86. Gol no 924 para interceptar o curso do localizador. Curve à direita na proa 145. Desça para 2.000 pés e aponte estabilizado. Direito 145, desce para 2.000 e aponte estabilizado no localizador. 924. Eco Índia November. Vai reassumir a navegação agora, aproar a posição Pelô, mantendo o 050. E programando o arco na posição Pelô no leve de 050. Pelô mantendo 050, Eco Índia November. E agora vai te chamar a torre em 118.612 para o acionamento e o táxi, o Charlie Oscar Tango. Está ciente? Meteu na sinal, livrar o eixo da 1028, eu libero o senhor. Completa a LSX3, chama a torre 18.6. 2.6, obrigado. Caracaju, controle 119.35 e transponder 5431, voo 18.6. Para Caracaju, de 960 graus com 99. O Alfa Vitor Juliette no solo agora aos 1.6. Autorizado backtrack, agilizando a liberação pelo pad 4. Romeu na escuta. Confirma intenções. Guardião 07, lá em Paripe. 500 pés descendo para Ondina. Reporte Isoco mesmo. Sete controle. Com mais durante Romeu em Paripe também, 500 pés. Reporte Isoco mesmo. Eu gosto de ter vindo evitar pouso simultâneo. 360 pela esquerda, em espera, aguardando para prosseguir para o final da ano 7. 360 pela esquerda, Romeu Gosito. Índia November. O Mike Foxtrot Serra prossiga com referências visuais via corredores. Reporte ingressando o corredor Interlagos a 1.500 pés. O Altinho tem Salvador 104. Roda autorizando 1.500 pés para Azul, Alenda. Modifica na presente, comandante, para pouso 17, confirme. Afirmativo, senhor. Eco Azul, Alenda. Plano modificado aos 1.617, desça para 1.500 pés, está presente também pro da rotatória aguardando transferência de comunicações. Rotatória aguardando transferência, Alenda. 463 ativo, mantém no 60. Por gentileza. Está na mesa para fazer um 4, vai ser desmantelado. Chame Centro Recife 251, alterno 3325. Recife 251, ou então 3325, azul 4463, boa tarde. O Eco Zulu November informa que na verticada rotatória temos o meu Golfo Vitor no 1.000 pés, também efetuando 360. Desça para 1.500 pés, atento para o tráfego, chamando torre 18.6. 1.500 pés, está visual com o tráfego, chamando 18.6 November. Gol no 328, prossiga para 2.000 pés, estou autorizado LSX-Ray, reporte localizador. 2.000, chamarei no lock no 328. 435 e o transponder 01116, o Bravo que luz. Meu Golf Vitor, ok? Encontra-se a 3 milhas da cabeceira 17. Metalizou o contrato, querido. Trip 5490, chame Centro Recife no 3345, corrigindo. 12545, alterna 12685. Controle, bom dia, passarelo 2230. 2230, bom dia, contato radar na decolagem, suba ao 200 na saída Arbor. 200 na Arbor, 2230. 360 autorizado, pelo Whisky 50, pista 10, curva à direita, saída da Euleda Eudes. Controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5411, o azul 4089. Autorizado, vitória do Whisky 50, pelo Whisky 50, decola da 10, curva à direita, saída da Euleda Eudes. O controle canal 55, transponder 5411, azul 4089. Correto, chamada pronta, 4081. Helicóptero. É, 2328. 3 anos. Dito. Dou 1924, tem livre pouso na 10, o vento é de 960 graus com 89. Livre pouso, não, 01924. Marrão. Anem 6320, sua medicação chega da Mari, desça para onde voo 050. Solo voo no 754, posicionamento, posição 08. Autorizado, no 754, autorizado. Autorizado, voo no 754. Tá, eu tenho duas aeronaves para pouso na 17, tá ok? Autorizado Guarulhos 340, Pesolu 21. Pistão a zero, curva à direita, saída boa, transição elétrica. Controle 119.35 e o transponder é 5163, o Webjet 6741. Autorizado Guarulhos nível 340, decola da 10 com curva à direita, Ardor Elefa, Pesolu 21 Trib, após postos 1935 o controle, o transponder é 5163, Webjet 6741. Pessoal, Lima Mike Quebec, ok? Lima Mike Quebec, ok. Lago do Lago do Lago, vai prosseguir para a final da 17, manter-se afastado 3 milhas, possivelmente mais uma espera, ok? Reporte iniciando espera 3 milhas da 17, Romeu. Lago do Lago Weber. Espera 3 milhas, galera. Do 1924 no Salas 21, no Livre Direito e no 21 decimal 9. Boa tarde, gol 1328, alinhado baixo travado. 1328, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando o eixo da 1735 livre. Guarda. Valeu. Fala, boa, 1924, bom dia, 1924, consegue ver a Alfa, reporte antes dele elétrico. Alfa, reporte antes dele elétrico. Fim de novembro, sobre vetoração, curva à esquerda na proa 170. Esquerda 170, mantendo 40. Mantenho 40. Boa, 754. Prossiga. Queria pedir ao operador de cima aqui, por favor. Gente, vou pedir a infância. Obrigado. Operador, tá 3205. Prossiga. Qual a saída para Guarulhos? Arbor. 17. Possível? Saída Arbor Elefa. Arbor Elefa. Toma para o 340 Guarulhos, ok? Gente. Estou dando seu muito baixo. Esquerda para o 140. Reposto estabilizado. 140 para estabilizar, para localizador, estabilizar, é que eu entendo a venda. Tá livre. abaixo. Já tráfego nesse setor, visual mantém 1500. Na 2500 pés, é que ainda não vende. Check, Zulu 9000, visual com gol cruzando agora o SB17. Firmo. Faz a passagem no mesmo, tem livre pouso 997, venta de 130 graus com 5 nós, Check, Zulu 9000. Juliette, 924, pode ingressar. Taxiway Juliette não, Taxiway Juliette é a próxima. Ok? Próxima à esquerda. Ah, sim, você quer que eu... Firmo. É no 328 no solo, aos 25, livre à direita, no 21, decimal 9. 2-1-9-3-2-2. Eu chamei esse frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Paulo, boa tarde, gol no 328, livrou. Na 3144 tem livre pouso na 10, venta de 120 graus com 5 nós. Livre pouso 110, então 3144. Eco Zulu 9000 vai prosseguir, livrar na Lima, prossegue Mike, Quebec, na Quebec me chama pelo cruzamento. No solo agora os 25. Testa visual com o tráfego à sua esquerda, 1500 pés. Afirmativo, estamos ultrapassando o tráfego agora. Ciente, Mike Fox. Testa. Mike Fox, Terra, vou ir na proa da rotatória. Reposta na rotatória. Para cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos 340, peso 121. Pista 90, curva à direita, saída Arbó, transição Elefa. Controle 119, decimal 35. E o transponder 5450, então 3805. Autorizado 340, Guarulhos 321. Recola da 10, curva à direita, saída Arbó, transição Elefa. Controle 1935, transponder 5450. Correto, portão 11, chamada pronta, então 3805. Chamada. Sané 6320, desça para 2000 pés, ajuste 10013, livre LS após utilizado. 2000, continua abaixo. Comandante, até a próxima. Controle Salvador, Índia Novembro Alfa, Índia Leste, Paris. Índia Novembro Alfa, reporte Jota. Reporte Alfa, Paris, Novembro Alfa. 328, aguarda antes da GS. Aguarda. Tem mais 10 segundos, eu copio. Obrigado. Paulo, rotador, muito boa tarde, Altan 3144, igual a pista na Piscoço. 3144, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportar Altan 3144. Táxi, gol, 1-7-5-4, 1-2-2 a bordo, força, alternado com 4 horas e 10 de automação. 754, livre táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa.